tensão na Ucrânia, escala de violência na Venezuela e as violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade na Coreia do Norte. São os três destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Canal 1 Antena Bes. Antena Live. Nós somos Antena Web. A cada dia melhores e mais organizados, mais fortes. Pelo bem do nosso trabalho e pelo bom da vossa audiência. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós somos, cada vez mais, a sua Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Antena Web Informação. Boa noite. A situação na Ucrânia está a tomar contornos inéditos e perigosos. A Praça da Independência voltou a ser palco de grandes confrontos entre manifestantes e polícia, e o que mais se temia acabou mesmo por acontecer. Um ultimato lançado pelas Forças Armadas da Ucrânia com respeito às ações a tomar contra os manifestantes, caso os mesmos não se desmobilizem, aliás. Já passaram várias horas desde que o prazo foi dado. No total já passaram desde o início desta emissão 5 horas. Eram 3 da tarde em Portugal, 6 da tarde em Kiev, capital da Ucrânia, quando o prazo para a desmobilização terminou. Entretanto, todo este tempo foi um dia de muitos confrontos que acabou com 9 vítimas mortais. Tudo começa quando o Parlamento decide adiar a votação da limitação de poderes por parte do presidente da Ucrânia. Ora, este adiamento causou uma enorme revolta. Milhares de pessoas dirigiram-se imediatamente para as imediações do Parlamento e algumas dessas milhares furaram a barreira de segurança montada pelo forte dispositivo policial que não conseguiu conter os manifestantes. Ora, os mesmos entraram na sede do Partido das Regiões, o partido de Yanukovych, e um dos funcionários do partido foi mesmo assassinado. Alguns caminhões que se encontravam nas imediações do Parlamento arderam, estão alguns em chamas, outros já não, mas tudo isto para que, enfim, fosse dificultada a ação da polícia contra os manifestantes. Aliás, outro dos incidentes foi precisamente quando uma manifestação pacífica decorria em Kiev, quando a polícia tentou parar com granadas atordoantes e também com bolas de borracha, essa manifestação. Foi então que os manifestantes responderam com pedras e cocktails Molotov. Entretanto, a oposição continua a exigir o regresso à Constituição de 2004, que na altura em que a Ucrânia era um governo, uma democracia parlamentarista e não presidencialista. Ora, nestas circunstâncias, as coisas não eram como são agora. Tudo começa em novembro, quando há uma aproximação à União Europeia, mas de repente, por pressão da Rússia, a Ucrânia volta atrás e decide manter fortes os laços com a sua antiga posse, portanto, ou seja, a Rússia. Um enorme descontentamento, dá-se uma série de confrontos. Há já algum tempo, desde finais de janeiro, que a capital ucraniana, Kiev, não via confrontos nesta escala, e muito menos qualquer outra parte do país, já que nunca tais protestos tinham tomado estas dimensões. Entretanto, a polícia lançou um ultimato em que ou as forças manifestantes desmobilizavam até às 18 horas ou a polícia avançava sobre a cidade. Tal já começou a acontecer em certa parte. Os policiais cercaram a Praça da Independência e já saíram das imediações do governo, ou melhor dizendo, já se estenderam para lá das imediações do governo e estão a postos para tomar a cidade. Depois das 18 horas, os manifestantes continuaram sem desmobilizar. Mas há uma outra situação que merece igual ou até maior preocupação, já que envolve forças internacionais. Não há informação confirmada porque as mídias são contraditórias, mas existe no ar a suspeição de que esteja preparado um dispositivo de 100 mil soldados chineses em direção à Venezuela para conter a revolta popular. Também neste país há uma revolta contra o Partido Socialista do Nicolás Maduro, o sucessor, digamos assim determinado, de Hugo Chávez, falecido no ano 2013. Logo depois, Nicolás Maduro assumiu a presidência, segundo o próprio as indicações do próprio Hugo Chávez, e desde o princípio que houve uma contestação, enfim, mais ou menos contida, mas não de todo, mas enfim, dentro de níveis aceitáveis. Recentemente as coisas saíram do controle para o governo de Nicolás Maduro e também na Venezuela tem havido vários protestos que já causaram muitas vítimas mortais desde o dia 12 de fevereiro, há portanto apenas 6 dias. Aqui a repressão tem sido feita de uma forma diferente, no caso mais específico, por exemplo, dou-lhe a entender, dou-lhe a conhecer, aliás, de que a Venezuela cessou as transmissões da NTN24, um canal de notícias da Colômbia, que estava a cobrir de forma muito exaustiva, digamos, os confrontos na Venezuela. E por este motivo, os órgãos administrativos daquele país, Venezuela, cessaram as transmissões da NTN Internacional, portanto, o canal de notícias internacional da Colômbia. Da mesma forma, foram detidos e espancados alguns jornalistas estrangeiros, entre os quais o freelancer português Eduardo Leal, detido no dia 11, aliás, detido na quarta-feira, peço desculpa, no dia 12, portanto, e, enfim, sem bens pessoais. De todas as formas, aquilo que foi apurado, aliás, é que não há vidas em perigo. Apenas os jornalistas ficaram sem os seus bens materiais, em termos de trabalho, e também os seus bens pessoais, como telemóveis, por exemplo. Ora, digamos que alguns deles, dois deles inclusive, foram espancados, um deles em público, na Praça França Altamir, em Caracas, onde decorrem protestos. No dia de hoje, dia 18, foram vários os milhares de pessoas que saíram às ruas no leste de Caracas, designadamente 3 mil jovens que organizaram uma manifestação pacífica contra o governo de Nicolás Maduro. As coisas na Venezuela estão, digamos, preocupantes, já que há toda uma incerteza. O Sindicato dos Jornalistas daquele país denuncia assédios à TV venezuelana, um canal público de televisão da Venezuela, e à privada Globovisión. Recordemos só a título de curiosidade que já em 2008 o canal histórico CRTV foi obrigado a fechar portas depois do governo, na altura chefiado por Hugo Chávez, ter entendido que este canal de televisão privado tinha sido, digamos que era um canal contra o governo e que estava a prejudicar a imagem do país. O mesmo que diz Nicolás Maduro com respeito à Globovisión, embora este canal para já não sejam riscos de fechar as portas por não renovação da licença de transmissão. Simultaneamente, Nicolás Maduro vai também dizendo que o que muitos mídias querem é acabar com a paz na Venezuela e empurrar o país com a maior reserva de petróleo a nível mundial para uma guerra civil. Recordemos que a desigualdade em que vivem os venezuelanos é extrema. Há, por exemplo, para que o ouvinte tenha uma ideia, 56% de inflação anual. O governo é então liderado por Nicolás Maduro. Antes era por Hugo Chávez, o mesmo que indicou Nicolás Maduro como o dever de ser o seu sucessor, ou seja, Nicolás Maduro. Vou também contando-lhe que, ainda que não seja uma notícia confirmada, porque para já não há reações governamentais sobre esta situação, está a ser denunciado que os canais públicos estatais do Brasil estão desautorizados a dar cobertura sobre o que está a acontecer na Venezuela. As notícias vão sendo avançadas na internet e também por outros órgãos de comunicação social, como a BBC Brasil e mídias independentes no Brasil. Deixe-me também dizer-lhe que a empresa que controla cerca de 90% do tráfego nacional na Venezuela, de internet, está a impedir as pessoas de enviar tweets ou fazer publicações no Facebook com respeito a dar uma imagem, a dar uma cobertura maior sobre o que está a acontecer realmente na Venezuela. Ucrânia e Venezuela, dois países então em situação de guerra civil iminente. Na Venezuela as coisas começaram mais tarde, mas há aqui um avanço maior e muito mais se confirmar então este envio de 100 mil soldados chineses para a Venezuela, a fim de conter a revolta popular. Deixe-me contar-lhe somente que, alegadamente, esta informação terá sido descoberta por hackers russos, sabendo desde já que todos eles são aliados, mas a China é um especial parceiro económico e social da Venezuela. Por fim, dou-lhe conta que o governo da Coreia do Norte pode vir a ser responsabilizado por crimes contra a humanidade, comparados, por exemplo, com os crimes nazis da Segunda Guerra Mundial. As imagens da agência Reuters são claras e há já uma tentativa de impulsionar a Organização das Nações Unidas a instaurar um processo contra o governo norte-coreano, inclusive o seu líder, Kim Jong-un, que há um tempo foi protagonista por ter ordenado o assassinato do tio e também da sua família, descendente e ascendente de forma direta. Ora, mas parece que não é só Kim Jong-un que está envolvido nestes esquemas, e parece que não é só a família, ou que não foi só a família do seu tio que foi envolvida nestes esquemas. Parece, aliás, que é uma prática, vamos chamar assim, comum na Coreia do Norte, o regime mais fechado de todo o mundo. Na Coreia do Norte, frequentemente são violados os direitos humanos e muitas vezes são passíveis de ser considerados como crimes contra a humanidade. Violações, abortos forçados, provocação propositada de fome prolongada, assassinatos, entre outros vários exemplos. Há uma estatística que é agora revelada, várias centenas de milhares de presos políticos foram mortos em campos de detenção nos últimos 50 anos, ou seja, desde 1964. Conto-lhe ainda que três pessoas que conseguiram passar as fronteiras da Coreia do Norte foram contar tudo aquilo que tinham vivenciado e experienciado, o que, enfim, declarações que vêm ainda mais reforçar o relatório já existente. A principal preocupação é avançar com uma queixa contra, ou com um processo contra a Coreia do Norte, está no facto de a China ser um dos aliados deste país, que tem também consigo um enorme armamento nuclear. Na Coreia do Norte não há internet, mas sim intranet, e não há um regime democrático, tal como diz o nome do país, a República Popular Democrática da Coreia do Norte. Pois muito bem, é desta forma que fechamos o nosso Antena Web Informação. Eu, Carlos Bonaparte, volto amanhã por volta das 8 da noite aqui no canal 1 da Antena Web. Fique bem ouvinte, uma boa noite e até amanhã.